E o Senhor está aqui nesse lugar? Semana a semana, duas, três vezes por semana, nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus, além de todos os grupos pequenos que acontecem nas casas, porque eu tenho certeza absoluta que tem coisa que homem não pode fazer por nós. Tenho certeza que tem coisas que médicos, por bom e boa que esteja a medicina atualmente, ela é limitada. Terapeutas são limitados. Mas tem coisa que é exclusivamente do alcance de Deus. E essa glória, essa honra, ninguém vai tirar de Deus. Só Deus pode fazer transformações profundas na nossa vida. Deus pode e Deus quer. Agora tem algo que cabe a nós, de permitir que o Senhor trabalhe sobre nós. E hoje à noite eu quero trazer uma palavra de Deus e eu quero te pedir, deixa Deus trabalhar na tua vida. É um pedido gentil, amoroso, deixa Deus trabalhar na tua vida. Uma vez Jesus disse, meu Pai trabalha ainda até hoje. Ele estava falando de Deus. E o nosso Deus continua trabalhando ainda hoje. Parece que Ele terá muito serviço nessa noite. Você concorda? Mas não pensando nos outros. Pensando em ti. Parece que o papai vai ter muito serviço essa noite. Para trabalhar na nossa vida. Vamos lá no capítulo 22 de Mateus. Você pode abrir a sua Bíblia. Se não a tem, pode dar uma olhadinha na Bíblia do irmão, da irmã que está ao seu lado. No capítulo 22 de Mateus, tem algo especial da parte do Senhor. Diz ali, 22:1, que a parábola das bodas, uma grande festa, um grande banquete foi dado, diz, 22:1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um homem que celebrou as bodas, o casamento do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes, os convidados, não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que estavam e encontraram maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, irmãos? É uma parábola, é uma história que Jesus contou. Para revelar algo espiritual, por trás da história tem algo importantíssimo a respeito do reino de Deus. Tu já foi a algum lugar que tu te sentiu mal vestido? Digamos que você foi numa reunião de família, só que tu foi tão arrumado, que tu foi tão bem vestido, que tu estava muito acima da média e te sentiu mal por estar demasiadamente vestido. Pode ter acontecido. Nós não sabíamos qual era a roupa que devia usar. Como é que será que os meus parentes vão lá na festa? Vão de calça jeans, vão de tênis, vão de camiseta? Mas você pode ter imaginado que a festa tinha assim um ar mais social, e você foi de terno, de gravata, as mulheres de salto alto, roupa bonita, vestido longo, e chegou lá todo mundo de jeans. Você se sentia um peixe fora da água. Pode acontecer, nós não sabíamos como era a festa, mas também pode acontecer o contrário. Você não se informou devidamente qual a roupa devia usar, e todo mundo estava muito social, e você de bermuda. Aí não combina. Você se sentiu mal, eu tenho que ir embora daqui logo. Eu estou totalmente fora, mesmo que são meus amigos, são parentes. Mas eu vim totalmente com outro traje, um traje que não é apropriado para esta ocasião. Pois aqui na palavra de Deus nós vamos ver um homem sem o traje apropriado numa festa. Antes, porém, falava dessa grande festa que o rei dá para o seu filho, casamento do filho, manda chamar os convidados e os convidados não quiseram vir. Primeira coisa, vai ficar fora da festa. Viver com Deus é uma festa. Viver com Deus é alegria, mesmo em meio a lutas. Às vezes as pessoas dizem, ah, pastor, como é difícil ser crente, é muito duro. Tem lutas, mas as lutas em relação às alegrias são infinitamente menores do que a alegria de viver no reino de Deus. A satisfação, irmãos, quem tem experimentado a satisfação de saber o que é ter Jesus no coração, do que é amar Jesus, do que é ter uma vida, você poder chegar em casa, deitar e dormir, poder levar uma vida sem comprimidos para dormir, sem remédio para isso, para aquilo outro, porque o Senhor vai te dar uma paz tão grande, se você ainda não tem. Às vezes as pessoas dizem, pastor, posso largar os remédios? Sabe o que eu digo? Eu não sou médico, eu sou pastor. Vai consultar o teu médico e ele vai te dizer quando você está bom, mas quando Deus está operando, logo, logo você vai chegar para o seu médico e dizer, doutor, eu estou ficando bom, dá para diminuir a dose. E ele vai diminuir, ele vai ver o teu estado. E daqui um tempo você vai de novo e ele vai diminuir. Daqui um tempo você está liberado. Porque há uma obra de Deus dentro de ti. O reino de Deus é como um banquete, é festa, é comilança boa, comida boa. Tem tanta diversão no reino de Deus. Diversão que não é pecado. Diversão de tu poder, às vezes, com a tua família, nós vamos para casa. Muitas vezes, depois do culto, eu já disse um dia, a gente senta lá na mesa e fica conversando, fica rindo lá, até meia-noite, às vezes passa de meia-noite. Bom, pessoal, nós temos que dormir amanhã, todo mundo levanta para estudar e trabalhar. Às vezes, falamos de lutas também, saímos daqui, eu e minha família, e às vezes tem lutas e lutas, chega um ponto, agora vamos parar de falar nisso. Vamos se divertir um pouco. E aí a gente toma um refri, ou agora no inverno faz um lanche mais quente. É diversão o reino de Deus. Jesus disse, o meu fardo é leve. Viver com o Senhor é leve. Pesado é viver sem o Senhor. De tombo em tombo, como diz a palavra de Deus, cometendo injustiça e sendo injustiçado. Isso é duro. É duro viver com medo diariamente, o que vai ser amanhã. É duro saber que qualquer hora eu posso perder filho, posso perder esposa, posso perder esposo, por causa do meu mau relacionamento, posso perder amigos, posso perder trabalho, porque eu não sei me conduzir devidamente. Isso é duro. Agora, quando você se converte, sabe o que, que diz a palavra de Deus? Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo de ternos afetos. Não é esse terno que eu estou usando. É de ternura, de afetos de ternura. coloque uma roupa como se fosse Cristo sobre vocês. E você vai ver que o reino de Deus é algo maravilhoso. Depois que eu descobri o reino de Deus, eu não larguei mais. Agora fazem 30 anos. Não larguei mais, não achei nada melhor no mundo ainda. E quem me conhece, sabe que eu sou um homem feliz no casamento, na família, com filhos, feliz na minha atividade profissional. Eu não tenho do que reclamar de Deus, não tenho mesmo, tenho que dar louvor para Deus. Mas família não substitui Deus, por mais feliz que você seja, tem um lugar que é de Deus. Bens não substituem Deus. Às vezes tem irmãos que me dizem, pastor, houve um tempo na minha vida que eu ganhei muito dinheiro. O dia que mais me impressionou em termos de dinheiro foi quando eu e minha esposa atendemos uma mulher apavorada na vida, desesperada, e ela nos disse, meu marido ganha mais ou menos 50 mil reais por dia. Está razoável? Está razoável? Por dia, vocês ouviram bem. Mas pelo que ela nos disse, ganhava bem mais. Eu acho que ela foi modesta. De verdade. E não era mulher de jogador de futebol. Né? Dos top de linha, tinha que ser, né? Essa pessoa nos disse assim, eu vou numa loja, eu compro 50 pares de calçados, de vez. Eu vou na outra loja de roupa, compro peças de roupa, não tenho mais onde botar. Eu dou para as pessoas calçados novos que não cabem mais no meu armário. Mas pastor, tem alguma coisa aqui dentro de mim? Me falta alguma coisa? E eu lhe disse, eu sei o que te falta. E quando eu disse, eu sei o que falta, ela arregalou os olhos. Ah, então me diz. Te falta uma vida com Deus. Falta uma vida com Deus. Porque ela confundiu o que era conforto, que realmente dinheiro compra conforto, mas o dinheiro não compra a felicidade. Se você já é um homem feliz com Deus, uma mulher feliz com Deus, e ainda tem dinheiro, isso dá para ser bem feliz. Nós não estamos aqui pregando em favor da miséria, jamais. Todos nós, ao nos convertermos, irmão, vamos melhorando de vida. Vamos. E mesmo que não melhorássemos, nós não estamos com Deus por causa de melhorias. Nós estamos com Deus porque Ele é Deus. E nós o conhecemos e nós passamos a amá-lo. É por isso que nós estamos com Ele. Irmãos, um grupo aqui na palavra de Deus rejeitou o convite. Não quiseram vir. Quanta gente hoje você convida? Vem para Jesus. Vem para Jesus. Não, agora ainda não. Eu tenho muito medo das igrejas. Se alguém pode te ajudar, é uma igreja que ama Jesus. É uma igreja que ensina as escrituras sagradas. Mas pastor, lá tem que dar isso, dar aquilo, daquilo outro. Sabe o que vocês têm que dar aqui na igreja do Mover? Se tem igreja só pedindo dinheiro, eu vou dizer, então, se é só dinheiro, vá para lá. Porque aqui eu quero te pedir a tua vida. É bem mais difícil que dinheiro, né? Sabe o que o Senhor te pede? É a tua vida. Se alguém acha que Deus está atrás de dinheiro, quem está atrás de dinheiro somos nós. Não dá para inverter os papéis. Para sobreviver nós precisamos. Para ter mais conforto nós precisamos. Mas, aqui você tem que dar a sua vida. Porque quando você dá, a Bíblia diz que você ganha. No reino de Deus, se ganha dando. Essas pessoas não ganharam o banquete porque não quiseram dar. O que era dar aqui? Apenas a atenção e dizer sim ao convite. Só isso. Um segundo grupo também foi convidado. Já preparei o banquete, diz os convidados. Os bois já estão lá abatidos, está tudo pronto. O segundo grupo, o problema não foi a rejeição, o segundo grupo foi que eles não se importaram. A indiferença. Eu prefiro que uma pessoa me diga não do que me enrole. No popular é isso, né? Se você diz, oh, tu pode me ajudar lá no sábado, eu tenho uma capina lá na minha casa para limpar na volta à casa, a grama está muito alta. E aí algum amigo, alguma amiga da igreja diz, olha, eu não posso ir sábado, eu tenho um compromisso já marcado, não vai dar. Ou te diz logo, eu não gosto de limpar grama, me dá comichão nos... me dá coceira, me dá isso, me dá aquilo. Mas pode ser que tenha aquela pessoa que te diz, não, eu acho que eu vou. Mas lá pelas 11 da manhã, e não conta que isso aí não vai nada. Isso aí é pessoa te enrolando, pessoa que fica, não quer dizer um não, diz logo não. Pois ali aqueles homens ficaram indiferentes. Nós vamos pensar no convite, talvez sim, talvez não. Se aquele dia estiver livre, nós vamos... Isso aí não funciona. Perderam o banquete também. Os que disseram não ao banquete, os que foram indiferentes ao banquete, perderam também. E depois eles vão e... um convite geral para as encruzilhadas, caminhos, e convidaram todo mundo que encontrava. Bons e maus. Deixa eu dizer uma coisa para todos que estão aqui. Olhe por um pouco para mim. Ninguém está fora do convite que Deus faz. Você pode estar aqui dentro hoje à noite se sentindo o pior homem da face da terra. Deus está te convidando para ser crente em Jesus. Deus está te convidando para a vida que é um banquete. Mas pastor, eu não mereço. Não é por merecimento. A Bíblia diz que é pela graça, pela bondade de Deus. Você está sendo convidado. Pode ser também que você é daquelas pessoas que está sendo convidada para o reino de Deus. Ah, eu sou uma pessoa muito ocupada atualmente. Eu quero dizer, tem algo muito melhor do que tudo que você está fazendo. Às vezes as pessoas me dizem assim, pastor, eu estou trabalhando muito, levanto cedo, durmo tarde, preocupação, agitação de... eu quero deixar um patrimônio para os meus filhos. Acho que é um pensamento meio geral esse. Você pode deixar um patrimônio sem perder o teu maior patrimônio. E o teu maior patrimônio não são teus filhos. Ah, não, pastor. Primeira coisa, teu maior patrimônio é o teu relacionamento com Deus. Você não pode perder isso. Se o teu trabalho te exige tanto que te afasta de Deus, tu tem que repensar a dose de trabalho. No plano humano, teu maior patrimônio não são teus filhos, você que é casado. Teu maior patrimônio é teu casamento. Porque sem um casamento sadio, filhos doentes também. Uma coisa é consequência da outra. Aí, num terceiro momento, vem os teus filhos. Quer deixar algo para os teus filhos? Ensina teus filhos a amar Jesus. Nunca mais isso vai sair do coração deles. E provavelmente nós pais vamos morrer antes dos filhos. Provavelmente, pela questão biológica, é assim que funciona. Se você ensinar sobre Jesus para os teus filhos, você vai morrer. Daqui uns anos seu filho morre, sua filha morre. E eles vão te encontrar de novo no céu. Eles vão te encontrar. Agora, se você, mesmo crente, errou o propósito maior, deixou casas, deixou carros, deixou isso, deixou aquilo, se possível, amém, é uma bênção para deixar para os filhos. mas não a um preço altíssimo, como eu falei anteriormente. Se possível, deixe. Agora, se você não puder deixar bens para os filhos, o maior bem não é material, é bem espiritual, que ninguém pode tirar. Até Jesus disse que a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Esse é o bem maior. Um dia eu lembro que eu tive que pregar, anos atrás, no sepultamento de um homem que foi assassinado. Tiraram-lhe a vida. E eu lembro que eu disse naquele sepultamento, eu lembro, o que aconteceu com esse homem, o bandido pôde tirar. Mas, se ele é um crente em Jesus, o bandido não pode tirar a salvação dele. Tem um nível de coisa que qualquer pessoa pode nos tirar. No nível humano, qualquer pessoa pode nos atingir em qualquer área, por assim dizer. Mas no nível espiritual, ninguém pode te tirar nada. Nem o diabo pode te tirar. Ninguém. Mas você precisa estar tão feliz nesse banquete de Deus, que todo o resto desse mundo é secundário. Todo o resto é secundário. De você tirar tempo com Deus. De você... Para mim, sempre a melhor hora do dia, sabe qual é? A hora que eu estou a sós com Deus. Ah, que hora boa! Eu vou lá para o meu quarto, geralmente. Ou no meu escritório em casa. Mas no quarto, parece que é mais íntimo ainda. Me ajoelho ali na cama e fico falando com Deus. Que hora boa! Esqueço de tudo. Vou lá comer algumas coisas do banquete, da mesa do Senhor. Quando estamos adorando a Deus aqui juntos, estamos recebendo a palavra de Deus, isso é banquete, coisa boa. Às vezes você diz, pastor, não dá vontade de ir embora. Esses tempos veio uma pessoa e me dizia, pastor, por que tu não continuou falando? Eu acho que eu já tinha falado uma hora. E ao final a pessoa, mas pastor, não podia parar. Sabe o que é isso? Pessoas que têm fome, estão comendo, comendo, comendo o banquete de Deus. Agora deixa eu te dizer também uma outra coisa. Quem não tem fome, não se interessa pelo banquete de Deus. Quem tem olhos só para as coisas naturais, só tem fome de dinheiro. Sabe o que a Bíblia diz? Que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O amor, o apego, a avareza. Se tu ama dinheiro, te prepara para sofrer. Mas eu quero dinheiro para ser feliz. E aí é o contrário. Te prepara para sofrer. Você está entendendo o que eu estou falando, né? As pessoas que amam, por exemplo, pastor, eu quero ser feliz aí na rua de qualquer jeito. Eu hoje estou com uma pessoa, amanhã estou com outra, amanhã estou com outra, amanhã estou com outra. Eu quero ser feliz, eu quero ser livre. Quanto mais você faz isso, mais prisioneiro você é. Mais prisioneiro. Sabe o que é ser livre nessa área de casamento? É você livre para dizer para todo o resto do mundo: meu coração é de uma mulher só. Aí os homens. As mulheres poder dizer: meu coração é de um homem só. Isso é ser livre, eu sou livre. Outro dia, fui com o meu filho. Vamos olhar uns convites de casamento aí. Para eles que vão casar em outubro, essa data, muito importante para nossas duas famílias, né? E cheguei lá com ele, a gente estava olhando, depois eles foram lá olhar mais atento, só fui mostrar endereço, uma pessoa que eu conheço. E aí um moço atendendo no balcão ali, conversando com outro sobre convite de casamento também, e o atendente disse para o outro também ia casar, e aí então vai te enforcar. Você já ouviu isso por aí, né? Isso é do diabo, gente. Se alguém disser isso, arreda, diabo, para longe de mim, que me enforcar, estou entrando para a felicidade. Irmãos, o reino de Deus é uma festa e casamento bom dentro do reino de Deus, do governo de Deus, é maravilhoso. Família, no governo de Deus, pais e filhos, é bênção. Nós usufruímos desse banquete, mas tem que ser dentro das coisas do Senhor. Pois bem, vieram bons e maus. Você é um bom homem? Um homem de bem, uma mulher de bem? Saiba que você, com toda a sua bondade, precisa vir para o reino de Deus. Você é um homem mau, uma mulher má, mentirosa, isso, aquilo, outro. Você precisa do reino de Deus, bons e maus. Ambos recebem o convite. Pois vieram, bons e maus vieram para a festa. E nos tempos de Jesus, quando você ia a uma festa de casamento, na entrada da festa, você ganhava dos serventes um traje, uma roupa. Que as pessoas, imagina no tempo de Jesus, aquelas estradas, tudo empoeirada, lá em Israel faz 40, 45 graus, 50 graus ao meio-dia. Aquele calorão terrível, as pessoas chegavam, ganhavam uma bacia com água, se lavavam. Não era o nosso banho com abundância de água, até porque lá tem escassez de água. Se lavavam, passavam óleo no rosto e no cabelo, para dar aquele ar de limpeza e frescor e até perfume, e ganhavam ainda uma roupa especial para as bodas. Elas, na entrada, ganhavam isso. Pois parece que alguém entrou de penetra na festa, esse negócio é antigo, entrou de penetra e está lá na mesa, a festa não tinha começado ainda, os grandes banquetes ainda não estavam ainda a comida servida. Chega o dono da festa, o rei, e que nesse caso aqui já vou dizer, é Deus o dono da festa, o dono do reino é Deus. Ele chega na festa, vê todo mundo vestido tipo assim de branco, de repente um ou outro lá com uma cor diferente. Onde está a sua roupa? Quando perguntou onde está a sua roupa, diz ali na Bíblia que aquele homem que estava totalmente destoando dos demais, ele gelou, emudeceu. Você sabe quando fica mudo? É porque é um choque, né? Choque emocional. Não conseguiu falar nada. Deixa eu te perguntar uma outra coisinha. Você já vestiu uma roupa e a etiqueta ficou te incomodando? Já, né? Eu acho que todo mundo. E aquela etiqueta te incomoda? E quando tem um fiapo, então, assim, às vezes de uma roupa mais, tipo um nylon, uma coisa, e fica te cutucando, mas que coisa! E você quer tirar aquele negócio, quer tirar, e fica só ali se cutucando. A roupa está te incomodando. Agora, a roupa do reino de Deus, o que o Senhor te dá essa nova vida, isso não te incomoda, te dá conforto. Veste bem o reino de Deus em qualquer homem, em qualquer mulher. O reino de Deus veste bem, melhor que as roupas mais famosas que existem por aí, que as homens e mulheres compram. O reino de Deus foi feito exatamente para o teu tamanho. Qual é o número que cabe em mim do reino de Deus? Sabe qual o número? É todos os números. Porque no reino de Deus tem tamanho pequeno, médio, grande, GG, tem para todos. Para muito pecador, para menos pecador, para médio pecador, tem para todo tipo, tem para bom, tem para mal. No reino de Deus, a vestimenta é Cristo. E tinha alguém ali na festa sem Cristo. E o rei logo percebeu e disse, não, aqui não pode ficar alguém que não tenha a veste nupcial, a veste para as bodas. Eu contei há um tempo atrás, irmãos, não sei se alguém de vocês ainda lembra, quando nós éramos menores, crianças, lá na nossa cidade, de tempos em tempos, aparecia o circo, né? E a gente praticamente não tinha dinheiro para ir no circo. Então, naquela época, fazia um crime com os animaizinhos, e quem levava lá pequenos animais para o leão ganhava a entrada do circo. Mas eu nunca fiz isso. Vamos deixar isso bem claro. Eu nunca peguei pequenos animais para fazer essa maldade. O leão, por mim, passaria fome. Mas eu fazia outras coisas. E aí, então, era assim, geralmente era na hora em que tinha um atirador de facas, apagavam as luzes. Lembra do atirador de facas? Uma mulher ficava numa tábua. Quem lembra disso? Viram isso? E o atirador atirava facas, e aí ficava a luz focada só naquela moça ali, e o atirador pá, pá, pá, e ali os lugares vagos dentro do circo. Quando acendia as luzes, aqueles lugares vagos estavam todos ocupados. A criançada, tipo assim, 10, 12, 13 anos, na hora de apagar a luz, passavam por baixo da lona do circo. Como é que se dizia isso antigamente? Vamos furar o circo. Lembra dessa expressão? E nós furávamos o circo. No reino de Deus, não dá para furar o circo. Não dá para entrar na festa do reino de Deus sem o bilhete, sem a entrada. O bilhete, que na verdade não é um bilhete, é uma pessoa. É Jesus Cristo. É Jesus. Ah, eu quero ser pastor dessa igreja, mas eu quero viver do meu jeito. Então eu vou dizer, não vai dar. Porque para ser dessa igreja e ser do reino de Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu quero ser dessa igreja, pastor, mas eu quero continuar com meus vícios, eu quero com meus costumes, com os meus palavrões. Venha para essa igreja, bons e maus, venha. Mas deixa nós te ensinar o que é o reino de Deus, para você poder ter essa veste que é o próprio Cristo na sua vida. Eu também não quero jamais enganar ninguém. Ah, o pastor Paulo diz que dava para furar o circo. Não dá. Que dá para entrar no reino de Deus pela porta dos fundos. Não dá. Jesus chegou a dizer que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. E aí ele disse mais: eu sou a porta. O único caminho para entrar no reino de Deus é pela porta. E ele diz: ele é a porta, não tem outro jeito. E ao entrar, você ganha roupa nova, que significa algo que o Senhor está fazendo em ti. Ah, pastor, mas a gente fica assim, uma pessoa correta de um dia para o outro, a gente já vira tudo perfeito de um dia para o outro. Não, sabe o que a Bíblia diz? É um longo processo, um trabalho de Deus na nossa vida. É como entrar na escola. Crianças não aprendem a ler em 2 semanas, 3 semanas. Às vezes levam alguns meses. Para a gente aprender como vive um cristão, às vezes leva meses, leva anos. Mas o mais importante é que você diga: eu quero aprender a ser do reino de Deus, porque há um convite para mim. Não há ninguém fora do reino de Deus. Outro dia eu vi um programa, rapidinho, depois eu desliguei, virou muito bate-boca. Era sobre se numas igrejas que podem receber pessoas do mesmo sexo vivendo juntas ou não. Não sei se alguém pegou essa semana. E aquele debate ficou muito chato e eu não me interessei mais nele. E inclusive eram alguns religiosos que estavam falando sobre isso. Uns a favor, outros contra. Para ser do reino de Deus, a Bíblia deixa bem claro como é que é essa questão da sexualidade. No reino de Deus está bem definido. Vocês já leram na Bíblia? Biblicamente, ou alguns falariam teologicamente, tem um ensino sobre isso. Ah, sobre agora cuidar filhos, educar filhos, tem a teoria A, B, C, tem a psicologia diz algo, a pedagogia diz algo, a psicopedagogia, a sociologia diz algo. Mas Deus diz algo também. Pode ser que às vezes as teorias de educação combinem com a escritura sagrada. Às vezes não. Então vamos ficar com a teoria do reino de Deus. Se você quer colher coisa boa lá adiante, siga o que o Senhor diz na palavra. Quantas pessoas, irmãos, eles querem vir para o reino de Deus. E vem, vem, vamos. As igrejas, num sentido, graças a Deus, estão cheias em tudo que é lugar. Mas desconfio eu que tem muita gente sem a veste nupcial. Sem uma vida com Cristo mesmo. Pode haver também um inchaço, mas eu e nem você queremos um inchaço. O inchaço sempre é sinal de doença. Quando você incha no seu corpo, é porque tem alguma coisa errada. Você quebrou algo, torceu algo do seu pé, do seu braço, um músculo, um nervo, um osso. O que nós precisamos é entrar pela porta e crescer, crescer, crescer, sem inchar. O reino de Deus tem uma roupagem, tem um jeito de ser. E desse jeito de ser, eu quero ser. Você também quer ser? Quer ser? Amém? É isso aí, irmãos. É isso mesmo. Crentes que sejam santos, como Jesus. Homens como Jesus. Mulheres como Jesus. E aí, é claro, só podemos dizer, estamos a caminho. Ninguém de nós está pronto, mas que você possa dizer, eu estou nessa escola de Deus. É uma escola onde o mestre é o Senhor Jesus. As escrituras nos ensinam a viver, as escrituras nos ensinam sobre todos os assuntos. É só ouvir e pôr em prática. E você vai ver. Sabe o que você vai ver? Que isso tudo funciona. Ah, funciona. Eu nunca vi um conselho de Deus dar errado. Nunca vi. Nunca vi mesmo. Ando com o Senhor, tem outros irmãos aí que tem mais ou menos a minha idade espiritual. Outros até tem mais. E nós nunca vimos um conselho de Deus trazer prejuízo para nós. Só traz bênção. E quando chegarmos na eternidade, também teremos a roupa adequada. A roupa adequada para viver nesse mundo. Roupa adequada para entrar no reino de Deus. Que não é uma roupa, não é roupa, roupa. É um jeito de viver e de crer. E você está nisso aí? Está nisso, irmão? Se eu estou nisso, é festa. É alegria. Sabe o que, que o mundo diz? Ah, vocês cristãos aí, vocês crentes, tudo é proibido. É tudo proibido, irmãos? Quando eu conheci Jesus, eu larguei muita coisa. Ninguém me mandou largar. Quando você começa a se relacionar com Deus, o Espírito Santo é o mestre. E ele vai te dizer... Isso sim, isso não. Às vezes o Espírito Santo vai usar o teu pastor, no meu caso, quando eu era jovem, usou pastores, usou amigos e irmãos mais velhos, meus irmãos de sangue, dois mais velhos já eram cristãos também. O Espírito Santo vai usar pessoas. O Espírito Santo pode usar um sonho, pode usar diretamente uma palavra da Bíblia. O Espírito Santo tem tantos meios, porque ele quer te convencer. Deixe o Espírito de Deus te dobrar. Ah, pastor, mas tem uma área da minha vida, essa eu não entrego para Deus. Essa eu vou gerenciar até a morte. Não diz isso. E não faz isso. Porque quando a gente começa a conhecer Deus, e não deixa Deus dobrar, sabe o que, que Deus faz? Para o nosso bem. Quebra. E quebrar dói mais que dobrar. Deixa Deus dobrar. Tem coisas que eu não entendo. Deus, por que aconteceu isso? Às vezes eu não entendo, mas uma coisa eu sei. Senhor, o Senhor está nisso. E isso vai reverter para o meu bem. De alguma forma, quando você crê nisso, é assim que acontece. Sabia? Quando você tem essa roupagem, essa alimentação do banquete de Deus. Quando você está tão bem e tão perto de Deus. Sabe que você começa a não querer pecar mais? No início, logo que a gente se converte, é duro largar algo, é mesmo. Às vezes um vício é difícil largar. Um relacionamento proibido, ilegal, às vezes é proibido romper com aquilo. Um jeito de ser, um jeito de falar, um temperamento horrível, às vezes é difícil. Mas conforme você vai se aproximando de Deus, você começa até se enojar do teu próprio jeito que era antes. Como é que eu era assim antes? Que vergonha! Quanta coisa eu fiz contra pessoas. Porque o Espírito Santo está trabalhando em ti. É assim, irmãos. Você vai comendo o banquete de Deus. Não tem mais vontade de comer o banquete do mundo. Não tem mais. Ninguém me proibiu quando eu me converti, irmãos. Ninguém me proibiu. Muitos de vocês sabem, eu nasci numa família. Todos eram músicos, meu pai era dono da banda. Ninguém me proibiu mais quando eu me converti. O Espírito Santo saiu fora disso. Nós vendemos todos os instrumentos de música. Vendemos tudo, não guardamos nada, e aí compramos para tocar na igreja. Nós não tínhamos mais interesse, perdeu o gosto, porque nós experimentamos um banquete superior. Para que vamos comer lixo, quando tem banquete do reino de Deus? É isso, quando você está perto de Deus, é isso que acontece. Amém? Amém.